do Salinho. No teclado do Bené. Bem, bem na minha, bem, bem, bem. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Olha o verão, tá chegando, a praia desce geral. As novinhas tão descendo, dançando de fio dental. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho, di, di, di. Imagina ela fazendo quadradinho. Bora Nicolau, o Rejão. Vai devagar, Júnior, os torados. Vamos. Ai, rapazão. Olha o verão, está chegando pra praia desse geral. As novinhas estão dançando, descendo de fio dental. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Vai. Olha meu parceiro Marco Júnior, juro pra mim, sou esporte mete. Seu Rafinha do Golfo de Amor de Negro. Oeste, Rony Boy, usina de hits, um abraço. Paredão, paredão. Imagina ela fazendo quadradinho.